abismo a qual cair. Um sonho subtraído como o mapa daqui. O fim trágico, o lençol um círculo. A voz que lamenta a morte violenta do filho, o crime é suicídio lento. Um processo curto, veneno. A mente entra em curto, desejo de vingar a morte de alguém conhecido. O enquadro é o carro forte, nação bem sucedido. Tiro de misericórdia, o plano passado acorda no pescoço. Mais um que viveu bem pouco, pra família o desgosto. Cadê os truta agora? Quem corre pra melhora dos pivetes que chora? Ausência, dor, sem computador nem bicicleta. No crack afoga os sonhos de ser atleta, tipo eu, no campão, na ponta direita. No mó gás, no desfecho da jogada perfeita. Na paz, meus pais, apesar das minhas brechas, eu os amo. Pelas vezes que não demonstrei o quanto os amo. A noite brilha, a lua expira, a maldade faz filhos, pico pira. As mina mete pilha e seduz a derrota, sem volta conduzir. Vários maluco fim, canta pra subir. Diz que alguém pra emergência, mais uma ocorrência. E passa a noite, chega o dia, socorro não chega. O povo sofre, carente, agoniza. A mídia põe algema, irmão, escraviza. Chama os polícia, a mãe pede socorro. Enquanto a droga chega, um corpo desce o morro. Socorro. O mundo é uma arena. O mal te condena. Dos seus problemas, a liberdade ou algema não valeria a pena. Um preço caro, atraso, um bom carro, um bom salário. Várias perversas do seu lado, na corrida cada qual escolhe seu caminho cego. Guia cego pro inferno ou pro abismo. Dinheiro não compra a felicidade, a ganância, a soberba, a luxúria, a vaidade. Quem sabe um auge ou uma fama repentina. A mesma ilusão que derrubou Golias. Na intenção ter poder, pra mim é ter respeito, consciência e amor próprio. Aí é ser sujeito, mas é daquele jeito. Os mano tipo socorro, lupa, jaco de couro, um zoro no pescoço, no bolso, no peão. Pra cima e pra baixo, pagando de cartão. Eu não sei qual que é, na fé eu me mantenho, buscando o meu sonho, no mesmo desempenho. Talento é tipo um dom, weight, sangue bom. Uns no futebol, outros num trampo, fazendo um som. Na levada, traço meus passos, busco meu espaço. O tempo é curto, eu não curto o estrelato. Sucesso, tipo metendo a mala nos parceiros, dividindo com uma van o mesmo travesseiro. Guerreiro, a guerra eu sei que é mesmo inevitável, mas a justiça de Deus é inviolável. Faça seu papel, réu, diante do juiz ou por um triz. Os bico pede bis e a vida chega ao fim, tipo assim, num estalo de dedos. Aí, tudo acabado. Azar daquele que se acomoda diante a estrada. A vida é como um trio sombrio, mal iluminado. Que nada, de fé fraca, quantos voltam? Da onde chegue, pá, se acomodam ou não. Eu vou vencer os desafios, fio a fio. Ou me deparar com o mundo vazio, mas nem me viu, fio. O mundo é uma arena. Guerreiro, tem que ser forte pra encarar essa batalha. Sobreviver à covardia, injustiça e à opressão. Aí.